Алло, Сергей, Сергей, Сергей, Сергей, Сергей, Сергей, Сергей, Сергей, Сергей, Сергей, Confirmado 58, chama tu na frequência 198 do Simão 95. 195, ok. Contigo, você vai abrir no 208. 208, vamos lá, minha 3. Pessoal, bom dia, azul 4958. E aliás, como está a vista? Sente azul 4958, continue a aproximação. Só uma pista molhada, aguarde a pista livre. Agora eu estarei o 4950, já. Goma 093, a gente vai ter o número do Balear e Mantê. 093. Se ele marca autorizado o táxi via pista, reporte pista livre, ligando na lógica. Bom, você vai ter que fazer. Ok, sim. Goma 233, no solo aos 37. A liberação à direita, via taxi por Foxtrot, mantendo escuta. Taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Foxtrot, Alfa, reporte antes da Juliette, Goma 233. Mano Liberace, Mano 2, Mano 2, Mano 2. Eu tenho o Romeu do Hotel, prossiga. Cabe estimado de pouso no 002, contato em radar. Eu tenho 50 estágios usuais, se tiver condições autorizadas para o Ed Paris, eu posso estar despiado, Romeu do Hotel, reposto para você. Azul 4958, pouso autorizado, pista na 0, vento no 60 graus, 099, confirmando pista molhada. Pista molhada, filho, pouso na 10, 4958, tá bom? Bom, na 093, do celular 239, chame o controle, celular 2028. 208, tá chamando, na 093. Salvador, bom dia, passarei 2229 com a Juliette. 2229, sem identificação, eu sabia, Roma de Ono, para nível 050. Direito com o dia, Roma de Ono 2. Sente a Fatal Mike, bom dia. Controle 1093, decolou cruzando 3000. 1093, contato com a decolagem, se for via Arbono, para o nível 3600. Via Arbono 1360, com 1093. Azul 4958, no solo aos 41, na lisada direita. Táxi autorizado de Eco Alfa, Equilo, 73, 603 no meu. Eco Alfa, 6, Alfa, 6, Alfa, 6, Alfa, 6, Alfa, 6, Alfa, 6, Alfa, 6, Alfa, 6, Alfa, 6, Alfa, 6, Alfa, 6, Alfa, 6, Alfa, 6, Alfa, 6, Alfa, 6, Alfa, 6, após a decolagem curva esquerda, perfil de saída Momo código atrás via rota 5274, controle 5973, me escuta? É, bom dia, Alves, está bem, né? Manda direto do Duna. Direto do Duna 2, direto. Duna 293, chame centro Recife, 128 decimal, corrigindo, 126 decimal 0, caso negativo, 128 decimal 8. 3 vezes 9, 2 altíssimo 019, autorizado sinal de procedimento eleito, que foi que chama 0, informe estabilizado. Décima 2, o 3 vezes 9, reporte estabilizado, 2 vezes 9. O 517, autorizado a alinhar e decolar. Pista no 0, 150 graus, 1209, pista 3517. Autorizado, alinhar e decolar, pista no 0, pista 3517. Quando gente vai encontrar chuva ali no setor de decolagem. Vem aproximando do setor Eco para o setor Ulisses com a chuva ali do oceano para o continente. Certo, obrigado pela informação. Passando Romeu de Tetel contra ele. Vamos agora foi o alistamento, 1000 com 2000, chuva moderada. A aeronave que vai tomar o mapa para a IFR. Jean. Temos olhos sobre a praia? Ok, obrigado. Tchau. O mesmo que até o apoio do operador não seria o número que eu vou. 309, bom dia. Continua a aproximação, reporte visual com a pista. Chuva procedente do setor Eco já está sobre o aeródromo e aqui é sobre a 17 também. Reporte com referências visuais, balizamento no máximo, o passarelo 2229. Reportarelo 2229. Aqui é o Vitor Kilo Delta. O Delta, livre acionar reporte para o Salazar. Kilo Delta. Obrigado. 19, pouso autorizado, 1-0, vento 1-3-0 graus com 1-5-9. 2-2-9, ele pôs. Alfa Romeo, que já está pronto a aceptar o curso localizador, curva esquerda, na prova 150, informe estabilizado. Já está estabilizado, Romeo, que já está. Do céu, curva direita na prova 150, confirma a pista, está mantendo? Agora prova 130, então, vamos tratar. Curva direita na prova 150, para interceptar, vai ter condição de interceptar nessa prova? Tem condição de interceptar nessa prova, então, vamos tratar. Tem. Parando 2229, solo às 10 horas, libera a direita, chame o solo, frequência 209. Direito 209, passarei 2229. Delta está autorizado, ingresso, direção cabeceira 17, eu toquei o Delta. Estabilizado, foi o sinal, VLS. Retorno 198, decimal 95. 198, 100 graus. Foi o Romeu sinal, estabilizado, 1 a 0. Retorno 198, decimal 95. Sinal, 1 a 0, estabilizado. O meu retrocéu, pouso autorizado, pista no 0, vento no 40 graus, 089, pista molhada, a chuva agora concentrada no setor norte, ali no setor norte, sobre a pista no 0, sem chuva no momento. É, esse é o meu retrocéu. Seu bobê confirmando 07, grato. Temos tráfego na curta final, dando zero para pouso. Mantenha a posição ao Victor Kilo Delta. Victor até o vento, 150 graus, 109, pouso autorizado, pista no zero. Quilo Delta. Vento 150 graus com 109 decolagem autorizada, pista 17, Vitor Quilo Delta. Sala 05, libera a direita, chame sala 1219. Delta decolado aos 05, reporte completando o cruzamento do campo, Vitor Quilo Delta. Vai reportar cruzando o campo, Vitor Quilo Delta. Delta, chama agora o controle, frequência 1208, bom dia. 208, bom trabalho. Controle tomador, passando 8 aqui no Delta. Passando 8 aqui no Delta, contato para a decolagem, sul da via Utah, para o nível de 090. Lota 090, 8 aqui no Delta. Salvador, bom dia. 5973, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento no 50 graus, 1129. 5973. controle, o Vitor Kilo Delta. Solicita a mudança de regra da presente. O nível 075. Confirmando de avô nessa rota visual. Vitor Kilo Delta, para iniciar e cancelar agora o número 0, confirma a atitude que deseja, 075. Acima de 075, mamando já acima dessa rota visual anteriormente. Pode mandar submanutenção do reservo visual 075, quando possível, estimado de curva. 1035. 035 copiado, isso que ele volta para firme com a projeta para o destino? 0127. Copiado, autorizado, ingresso na pista no 7, táxi até o pátio de parte livrando na Oscar. Leona 208. 208, grato. Grato, repartir na pista. Bom dia, sem identificação, deixa para nível de voo 100 via chegada Bonfim. Oi, ficou, pode dar uma posição pelo, está presente? Boa, 755, pelo. 9, 978, decolou 15, chama agora o controle 1208. 208, boa. Sideral 9978, decolado, cruzando 2 mil pés. Sideral 9978, contato para a decolagem, sobre via Momo para o nível solicitado, Sideral 9978. Via Momo para 330, Sideral. Ona 755, deixa 2 mil pés, autorizado final do procedimento, ele é fixei, pistonal zero, informe estabilizado. Vamos ver o que é o delta controle. Serviço da terminal do 45 milhas norte de Salvador para serviço de formação de voo alerta chame centro Recife em 126 decimal 85 e caso negativo 125 decimal 45. Bom dia, sem identificação, desça para nível de voo 090 via chegada a Bonfim. Cinderão 997, chame Recife, ano 2, decimal 85, caso negativo, ano 25, decimal 45. 2685, alterna 124, 2455. Segundo ano 25, decimal 45. Desça para a Fátima 6, altímetro no número 20. Plano 4756, autorizado, vale o SPU. Voa no 755, autorizado o vale do voo na resposta e estabilizado. Vai contar no 7. vento 150 graus, 1:19. Autorizado a alinhar, Lima 3, cabeceira 1-0, Sudoral 9970. A Lima 3, cabeceira 1-0, Sudoral 9970. Delta, bom dia. Chama agora o controle, 1208, bom dia. 08, bom dia. Foi Salvador, bom dia, 1233, passa 2-3. 1-2-3-3, bom dia, contato da decolagem, se deve ir a Arboana para a nível de voo 360. Arboana foi 3-0, 1-2-3-3. 1-7-5, tudo completo, final do procedimento. E chame torre 1-8, decimal 9-5. 8-9-6, já pegando. Então, 4753, vista 12.003, autorizado o final do procedimento e ele é executado aí. Pista 1-0, informe estabilizada. Para 2000, autorizado, informe estável, pode voar a posição dura? Negativo, mantenha ainda pela postura dura. Posição P, autorizado, reporte estável. Pouso autorizado, pista 1-0, 1-5-0 graus, 1-2-9, pista parcialmente molhada, de úmida molhada. 7, livre pouso, 10, gol, 7-5-5, já. Comprou de elança, faz o tapizinho, gol, 2-3-3? Gol, 2-3-3, autorizado, já de volta elança. Mantenha a posição, Lima Vitor Delta. Agora na sua posição de 1 hora, 1,8 milhas, passando 0701 descida, tipo um Airbus 321 com o sudoeste. Olá, Salvador, Federal 9970. Federal 9970, prossiga. Bom dia, senhora, decolou, pessoal da Pomba Neném, solicita pro código. Federal 9970, contato a adaptação no nível de voo 060, manter o perfil de saída da MOMA. Mantendo o perfil de saída da MOMA, 9970, 9970. Roger, estou alerta. Frente 1, 60 graus, 1-12-9, decolagem autorizada, pista 1-7. 755, Solos 3-1, libera a direita, chame Solo, 1-2-1-9. Solo Mike autorizado a alinhar e manter a cabeceira 1-7. Vitor Delta, decolou os 3-2, chama agora o controle 1-2-0-8. Camarão 208, Lima Vitor Delta. Salvador Papatango, Lima Vitor Delta. Papatango, Lima Vitor Delta, contato Renan de Colagem, subavia Arbo 1 para nível de voo 360. Viago 1 para nível de voo 360, Lima Vitor Delta. Poderia reautorizar o Lima Vitor Delta para 320, senhora? Agora devemos coronar com o centro de Recife. 1-12-9, Alfa Charlie Mike. Apatando o Lima Vitor Delta, autorizado subir e manter nível de voo 320. Subir e manter 320, Lima Vitor Delta. Pro diabo? Então perfil de saída, Lima Vitor Delta. Perfil de saída, Delta. 1-2-3-3, chame centro Recife. 1-2-6-0, caso negativo, 1-2-8-8. 1-2-0-8-8, boa. Os 3-4, mantendo a minha escuta até completar o cruzamento do campo, Alfa Charlie Mike. Mantendo a escuta até o cruzamento do campo, Alfa Charlie Mike. CA 9970, chame centro Recife, 1-2-6-8-5, caso negativo, 1-2-5-4-5. 685-1-2-5-4-5, geral 9970. Pesado X-10, 147-53. 4753, completo final do procedimento de Leo Fixation e turno 1-8-9-5. 1895, até já. Controle Salvador, papapá, Alfa Charlie Mike, decolou pista 7, saída bom. Papapá, Alfa Charlie Mike, contato a decolagem, subavia Momo para nível de voo 220. Via Momo para nível 220, Alfa Charlie Mike. Bom dia, mantendo o ponto de espera devido à aeronave decolou da 17, cumprindo o perfil da saída Momo com o voo esquerdo a cruzar o setor de decolagem. E temos uma aeronave na final para pouso ou mandilha do marcador externo. Mantenha a posição azul 4234.